é o Z na produção. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Sim, eu trampo muito, não tenho tempo nem pra festa. Tô no corre pra ganhar minha grana, eu faço sempre de forma honesta. Por isso uso protesta, fazer rap é o que me resta. Bati o cartão há 6 anos atrás, desde então só faço hora extra. Eu tenho mais de 1000 beats pra mais de 1000 flows. Meus limites não me atrapalham, né? Mata o beat, é claro que eu vou. Moleque trampou, se dedicou. Não acredita em tudo, né, Joe? Cê sabe bem o que o Buzi passou. Moleque vindo da quebrada, claro, nunca tive nada, mas agora pode ver onde ele chegou. Vários manos, acúmulo na função. Vários trampos, acúmulo de função. Vários planos, acúmulo de cifrão. São vários planos pra melhorar a situação dos moleque tão no corre, então eu tenho que trampar mais. Então me chama de workaholic, só para quando eu descansar em paz. Cê quer conquista? Quer conquista? Então eu vou te dar um truque. Envia cara nos livros e tira a cara do Facebook. Só pede pra que eu divulgue, mas não vê como a gente trampou. Tem quem fala e tem quem faz. Adivinha em qual grupo que eu tô? Eu trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, que te trava como porta giratória. Se não tem trampo impossível, que tá todas promissórias. Certo, nego. Então não nego que pego o trampo e trampo. É muito como prender um black com pouco grampo. Entanto eu sou raiz, eis a zimba, tocador de timba. Fogo na bomba igual miquimba, jogo sem catimba. Ideia quente que o microfone até derrete. Na gravina com os loucos desde as 7. Já bati o cartão chamado de bilhete único. Sem música é ser chique, vivo no trabalho rústico. Não falho no acústico, uma paia quebra galho. Quase uma década de rap por amor e não cascalho. Esse daqui é do bom, nota máxima no quesito. Que o mar pegue fogo pra nós comer peixe frito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo. Trabalhando nós pega firme pro bolo sair do forno. Dando duro, dando duro, mais que ator de filme pornô. E só tem fiel na equipe que com as máquinas se equipa. Se eu tô riscando uns versos, pode pá, tô dando uma ripa. Pesquisa, meu trampo, a criação é meu trampo. Tô sempre pronto pro jogo, o estúdio é meu campo. A música é minha área, na área sou Romário. Inspiração me convoca, jogo tanto faz o horário. Madrugas e manhãs, cabeça doida ou sã. Mais difícil terceiro mundo aqui, não é terra do tio Sam. E mesmo sem ter asa, nós a boa como um bem de vi. Muitos falam muito, mas nesse rasante eu nem te vi. Internet, MTV, pensão que sabem demais. Seu trono é uma poltrona, muitos falam pouco faz. Verme tem que passar pra trás, eles vivem atrapalhando. Pela guerra e pela paz, sigo firme trabalhando. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, sigo firme trabalhando. Muito. Trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo, trapo,